há aqui um ponto comum às pessoas que tu tens entrevistado, que é serem eventualmente marginais ou marginalizados. E eu costumo dizer que eu próprio, já há muito tempo costumo dizer que opero nas traseiras da música portuguesa. Porque o frontal, o que o público conhece, a fachada é uma coisa, mas na realidade nas traseiras passa-se coisas, não vou dizer tão boas ou melhores, digo frontalmente melhores do que na parte da frente. É como aquele sítio onde tu descobres que o prédio, que até é muito engraçado, tem uma escadinha, mas lá por trás tem um quiosque, um barzinho, um grupo de teatro, uma catacumba muito, muito louca, muito diferente numa ruela muito mal frequentada, que não é a rua principal para onde dá a fachada. Epá, eu acho isto fantástico, ou seja, não, eu não tenho vontade nenhuma de ser... Epá, não é aquela coisa de ser contra o mainstream. Eu já fiz isso. Ou seja, os meus desejos de estar num palco debaixo de uma luz com toda a gente a olhar, já realizei isso. Portanto, não é o meu desejo, não é esse. Ainda por cima tenho 56 anos, 55. Epá, não é dizer, que é caramba, que ainda sonho com as luzes da ribalta. Portanto, estou claramente, assumidamente, um marginal. Epá, e há bocado falei que, por exemplo, que as rádios não pegaram nas royalettes e nessa coisa. Isto dá um misto de frustração, porque realmente tu fazes música, queres que ela seja ouvida e reconhecida, mas por outro lado consigo me encher de orgulho porque continuo a ter aquele cunho. Não, isto não passa a barreira, isto é marginal mesmo. Isto, não é de um gajo que tem a mania que é marginal. Não, isto é mesmo marginal porque a indústria não está interessada nisto, portanto não passa. Olá, meu nome é Pedro Paulo e este é o 10º episódio do Brandos Costumes. Hoje temos um episódio especial, pela primeira vez foi gravado fora de casa. Estamos aqui em Lisboa, agosto, turistas por todo lado, turistas que não se viam quando tentamos passar. Está calor e vamos a suar e vamos ter cojimba. Vocês conhecem-no por programas de televisão, por bandas onde ele tocou, conhecem-no pelos muitos projetos que ele fez. Mas a verdade é que ele é um testemunho importante da música portuguesa e, olhando para as horas, já estamos um bocado atrasados e se calhar é melhor irmos ter com ele onde combinámos. Vamos despachar-nos? Ok, acho que ele está ali sentado. Jimba? Em criança, quando tu tens realmente uma panca, tipo aos 5 anos, da música mexer muito comigo, sei lá, eu ouvia uns discos dos meus pais, pode não fazer sentido nenhum, mas, por exemplo, eu ouvia um disco da Petula Clark, pá, e aquilo mexia, porque eu ouvia os Beatles e não sei o quê, isso é um clique. Há outro clique, por exemplo, quando eu tinha 14 anos, fui a Londres, pá, e vi um tipo tocar no metro. Eu nem parei para ouvir, mas aquilo foi tão mágico, esse momento. Eu ia passar num túnel, o tipo estava lá parado a tocar, eu tive vergonha de parar para ouvir, mas aquilo foi um momento muito mágico e eu pensei, epá, eu gostava, a sensação que ele me provocou a mim, gostava eu de provocar em outros. Epá, e depois haverá outro clique mais tarde, já para aí aos perto dos 18 anos, que foi, epá, eu comecei a tocar com um amigo meu, que era o Jorge Galvão, com quem mais tarde fiz os Afonsinhos do Condado. Pai, às tantas a gente percebeu que aquilo que já não era só umas cançõezinhas nos corredores da escola e que a gente estava com material que já dava para fazer qualquer coisa e quando começámos a tocar percebemos que podíamos fazer vida a tocar, isto é, a tocar a troco de dinheiro profissionalmente, percebemos que podíamos fazer vida disso. Sem show, sem show, sem show, como já sem show, sem show, sem show. Que horas são? praia. Sim, comigo, dançar na praia, rolar no chão. Sim, rolar no chão, dançar na praia. Sempre fomos um duo que se chamava Tirolírio e Vladimir. Como nós andávamos na António Rolho, como estávamos sempre de guitarra em punho, levávamos a guitarra todos os dias para a escola e nos intervalos estávamos, nos intervalos ou nas aulas em que nos baldávamos, ou nas tardes livres, epá, era tudo guitarradas e cantorias. Começámos a compor as nossas. Epá, não foi assim uma decisão, olha, bora lá compor os nossos temas. Foi muito, muito natural, no meio das beateladas que a gente tocava. A gente tocava assim, por causa dos coros, fazíamos duas vozes em harmonia, começámos a compor as nossas musiquinhas. Pá, e depois às tantas estávamos, como estávamos sempre, fosse na escola, fosse fora dela, os dois juntos, e de guitarra e não sei o quê, um dia fomos convidados para abrir um espetáculo da Gogral Blues Band. Foi a nossa primeira aparição pública, aliás foi a primeira vez que cantámos com microfones, foi uma sensação esquisita. Nós tocávamos sempre acústico, como se fosse, pá, não sei, como se fosse fados, não é? Pá, e de repente metemos-nos no palco e tu dizes um, dois no microfone e ouves no som de retorno aquilo muito alto e a guitarra tudo muito alto, foi um grande flash. Mas pronto, fizemos essa primeira parte, aquilo era um espetáculo chamado Full Moon Concert, foi no dia 20 de julho de 1978. Tocávamos nós, a seguir tocava um gajo que entretanto já morreu, que era o Rui Siqueira. Não sei se já ouviste falar ou não, era um grande discípulo de Bob Dylan. Rui Siqueira era um tipo que fazia muitos bares e era um músico já bastante experiente nessa altura. Aliás, o Rui Siqueira abriu os concertos grandes dos Gogral Blues Band no Coliseu. É engraçado que eu falei aqui de Tirolírio e Vladimir, mas na altura não tínhamos nome. E se revelou um problema, porque depois do espetáculo houve até turistas que vieram falar connosco e queriam comprar um disco, que também não existia, e já não tinha nome. E alguém nos batizou, porque nós, para esse espetáculo, fomos uma semana antes. A Câmara de Lagos facultou uma sala de ensaios para o pessoal que ia participar no espetáculo. E ali naquele meandro chamavam-nos os Country Punk, mas não fomos nós que pusemos esse nome, era o que nos chamavam a nós. 77, ano do punk. O Jimba não me conhece a banda, mas ela foi a única desta altura a gravar. sim, atenção, não esquecer que no verão de 77 fizemos, entre aspas, os Chutes e Pontapés, eu e o Zé Pedro, portanto, fizemos um grupo punk chamado Chutes e Pontapés. Estava no princípio dos Chutes e Pontapés. Estava no princípio dos Chutes era, e Pontapés. Tinha outro nome. Quando ainda era os Beijinhos e Parabéns, exatamente. E chegaste a participar na composição de alguma coisa? Ou... Epá, não, é que era uma coisa muito anárquica. Para já era uma banda que não tinha instrumentos, tinha duas ou três guitarras e havia a garagem do Zé Pedro, mas não havia bateria, nem guitarras elétricas, nem baixo. Portanto, era juntar, a malta juntava-se, bebia um garrafão de vinho e depois. Falavam de ter uma banda. Falávamos de ter uma banda, mas cantávamos umas coisas tipo pó caralho a polícia e não sei o que assim. Bem, a cena punk foi uma grande novidade, foi assim, de repente houve uma pedrada no charco, as revistas estrangeiras começaram a trazer notícias, nomeadamente a Time Magazine, com uma capa com os Sex Pistols, e nós na altura éramos todos uns autênticos freaks da passa, não é? Mas aquilo bateu muito forte, as fotografias que vinham, aquela estética toda bateu muito forte e a malta cortou o cabelo, assim, deliberadamente, porque parecia mal. O pessoal cortou o cabelo e tentou ter um ar o mais punk possível, ou seja, com óculos escuros e t-shirts rasgadas e pronto, assim, uma atitude assim um bocado à desprezo. Não é? Realista, não é? Sim. Epá, e portanto apareceu um núcleo, que foi onde nasceu os Chutes e Pontapés, na cervejaria Munique, no Arieiro. E a malta toda que se juntava lá, epá, não era muita gente, portanto, a cena punk lisboeta não era assim uma coisa, não era um caldeirão de punks. Havia, epá, não vou dizer que fossem meia dúzia, mas éramos poucos. Epá, surgiram algumas bandas, claro, surgiram os Chutes e Pontapés, os mais conhecidos da cena punk, acho que foram os Aqui Del Rock, porque os Aqui Del Rock gravaram logo nessa altura, e portanto tiveram um single, que era o Há Que Violentar o Sistema. Também apareceram os Faíscas, eu acho que os Faíscas não gravaram, não. Faíscas com o Pedro Aires Magalhães, o Paulo Pedro Gonçalves, o Manuel Ramalho. Também apareceram os Minas e Armadilhas, que também não gravaram. A Ana Mar, por exemplo, era namorada do vocalista dos Minas e Armadilhas. A Ana Mar era uma panquete. Isto era um mundo muito masculino. E poucas raparigas, mas a Ana Mar era a menina mais proeminente desse grupo. Pronto, havia o tal foco de Alvalade, Arieiro, onde se reunia a malta, por exemplo, como o Zé Pedro. O Zé Pedro era da Encarnação. Pedro Aires era ali também de Alvalade. Pá, depois imagino que tenha havido outro foco em Campo de Ourique, apesar de não nos cruzarmos, porque nós não conhecíamos, não foram do nosso grupo. Os Aqui Del Rock não eram do nosso grupo, nem do nosso bairro. Eu sei que o baterista dos Aqui Del Rock era do Casal Ventoso, os outros acho que eram de Campo de Ourique. Realmente passámos a beber álcool, que era uma coisa que não fazia parte das nossas rotinas, porque o punk que é punk bebe que se farta. Aprendeste a beber no punk, basicamente. Portanto, todas as coisas que eram dos freaks ficaram para trás, tipo, proibido usar blue jeans, o pessoal não conseguiu deixar de fumar, apesar disso. Os punks não fumavam, os punks de Londres, aqueles punks de 75, 77, não fumavam erva nem nada dessa maneira. Tudo o que fosse do antigamente não fazia parte do código. Nesse verão de 77 apareceu aí, por exemplo, uma coisa que era o chá do diabo. Eu não experimentei isso, mas era um alucinogénico bastante, bastante perigoso e violento, porque, sei lá, lembro que um gajo que tomou aquilo diz que se lembra de ter levantado voo na Avenida João 21 e depois acordou 3 dias depois, portanto, passou 3 dias, sabe-se lá fazer, sabe-se lá o quê, noutro sítio qualquer, completamente diferente. E também havia muito speed nessa altura, havia uma, era ou seja, o que hoje em dia é conhecido por metanfetaminas ainda não existia, ou se existia em círculos muito, talvez de malta mais velha. Não esquecer que durante esta coisa toda nós temos 17, 18 anos, toda esta malta, não? Portanto, talvez as anfetaminas que se chamava speed cristal, portanto o pó, era para a malta, se calhar, já mais dos 20 e picos, que frequentava a discoteca 2001 e coisas assim do género. A malta do punk tomava comprimidos baratos, que eram os Fringanor. Havia várias anfetaminas, havia o Fringanor, havia o Lipoperdur, o Bipzal, o Tegisec. Não sei mais. Pronto, havia uma série de medicamentos pouco recomendáveis, faziam de estar acordado três noites seguidas. E pá, e aquilo era ideal para rock. Um gajo, tu pegas, tu quando estás concebido, pegas na guitarra e é os Rolling Stones. Começa a tocar em bares e é esse mundo que lhe dá a sua primeira experiência musical e também os seus primeiros ganhos financeiros. A cena de bares no princípio dos anos 80 era muito ativa, ou seja, havia muitos bares com música ao vivo, digo música até acústica, havia bares que não tinham sequer aparelhagem, por exemplo, estou-me a lembrar de um que era foi onde eu toquei mais, que era o Romance de Cordel, era suficientemente pequenino, não sei se a malta que está a ouvir isto conhece, por exemplo, o Tejo Bar, não sei se conhecem a Alfama. Pá, era uma coisa um pouco maior que o Tejo Bar, ou seja, é um sítio onde dá para tocar e cantar sem microfones, sem nada. Portanto, ou seja, estou a falar que havia música ao vivo, mas não se pensa com isso que eram concertos de bandas rock. Era muito, muito uma cena acústica de cantautor, compositor, de baladeiro, mais ou menos assim. E o que esses anos tinham de bom, e deixam saudades por isso, é que tu podias, o público dessa altura não se importava de chegar a um bar e estar lá um Zé qualquer que nunca viu mais gordo, a cantar uma canção que nunca ouviu mais gorda, e o pessoal entrava na onda e tinha abertura para isso, e portanto dava uma coisa aqui de fervilhação. Por exemplo, nós somos contemporâneos, sei lá de quem, do Jorge Palma, do Mário Mata, do Jorge Lomba, do Fernando Pereira, o imitador. Epá, nesse tempo, portanto, olha a Cristiana Kopp, que também fazia muitos bares, o Rui Siqueira. E havia muitos bares, havia, depois havia zonas, havia os bares da Graça e havia os bares de São Bento. Depois, timidamente, começou a aparecer os bares do Bairro Alto, o Café Concerto, o Sorriso, a Ocarina. E os bares apresentavam não só música, como também o que hoje em dia se chama stand-up comedy. Tipo, o Miguel Guilherme era incrível, era um tipo que tinha os seus próprios textos, o seu próprio material. Fazia um número que era o Capitão Mosquito. Era de partir o corpo. Portanto, havia o Michel com o Sapateado, havia teatro com o Fernando Gomes, portanto, havia muita atividade nos bares, ou seja, os bares não tinham só música. Quarta-feira tinha teatro, quinta-feira tinha poesia, sexta-feira tinha música, por aí fora. E tudo material original, ou seja, tu chegavas a um bar, olha, gostava de tocar aqui. Ah, é, então o que é que tu tocas? E um gajo pegava na guitarra e tocava. Ela não era uma sereia qualquer, mas é gira. Mais outra. Eu gosto muito mais de música, deixa-te mexer, então pronto, entram para as terças-feiras, começava-se sempre no dia mais fraco, depois ia-se ganhando público e subindo na hierarquia até ficar com as sextas e os sábados, que eram os melhores dias. Epá, e nós felizmente fomos conquistando esse público e fazendo essa ascensão, até criámos um pequeno mini culto. Entretanto, no meio disto tudo, houve um outro tipo que se juntou a nós, que é o Nuno Faria. O Nuno Faria, eu tinha tocado com ele há muitos anos antes, e ele tinha largado um bocadinho a música para estudar e formou-se em economia. Mas, entretanto, como tinha terminado o curso, meteu-se no Hot e no contrabaixo, no Hot Club e no contrabaixo, e pá, ele tocava músicas praticamente à primeira, porque a malta do jazz tem essa facilidade de saber se é dó, se é mi, se é não sei o quê. E juntou-se a nós. Então o Tirolir e o Vladimir passaram a ser Tirolir, Vladimir e Mohadir. Mas nem toda a gente era de confiar. Há uma história clássica que Jimba conta, que envolve também Adelaide Ferreira. Numa das como é que eu ia dizer, das misturas musicais que se fez, tocava com amigos do meu bairro e com malta, e havia um que era o Luís Fernando, mais tarde foi marido da Adelaide Ferreira. O Luís Fernando começou a tocar nos bares mais cedo que nós todos. Opa, e alguém me dizia, olha, o Luís Fernando toca a música dos bichos e do tempo de trânsito nos bares. E olha, ainda bem, Ferreira, assim, ele mostra a música que a gente fez e tal. Opa, e então fui para o estrangeiro e chegaram notícias que eles tinham gravado a música e não tinham dito água vai, nem não sei o quê. Esteve no estrangeiro, morou nos Estados Unidos e Venezuela, mas acabou por voltar por... Epá, eu voltei por iniciativa própria no boom do rock português. Portanto, o boom do rock português foi no ano 81, que explodiu, e eu cheguei no princípio de 82. Ou seja, nessa primavera saiu, por exemplo, o Amor dos Heróis do Mar. Estava a fervura mesmo no auge. E o Independência do GNR, que também é dessa altura em que eu comecei. Pá, e portanto comecei a tocar nos Vodka Laranja. E os Vodka Laranja também de vez em quando faziam alguns concertos e deu-se a oportunidade de gravarem também pela mão do Manuel Cardoso. Juntou uma série de bandas, uma série de projetos que queria tentar vender, entre aspas, na alguma editora. Coisa que não conseguiu. Eu tocava com os Vodka Laranja de dia e depois tocava com o Tirolina e Vladimir de noite. Porque os Vodka Laranja, apesar de terem feito bastantes concertos, nunca ganharam muito dinheiro com isso. Mas o Tirolina e Vladimir nos bares, epá, eu já se ganhava bastante bem. E portanto, a dada altura, os Vodka Laranja terminaram, o João Cabeleiro e o Gui transitaram diretamente para os Chutes e Pontapés. Eu fiquei outra vez com o Tirolina e o Vladimir, juntou-se a nós o Nuno, o terceiro elemento. Entretanto, mudou-se o nome a dada altura para Afonso Inês do Condado. Depois, porque conseguimos granjear bastante público, havia um sururu à volta das bandas, um seguimento, por exemplo, epá, e assinámos o contrato ao mesmo tempo com os Chutes e Pontapés para a editora Polygram. Hoje em dia é Universal. O Tozé Brito andava à procura de uma espécie de sangue novo para a editora, contratou os Chutes e Pontapés, o Radar Kadhafi, o Marif Dada e os Afonsinhos do Condado. E o resto é história. Passámos para a televisão e para espetáculos grandes. A Salsa das Amoreiras foi o disco mais tocado na rádio em 1987 e isso deu-nos pá, fomos convidados para tudo o que foi festas de verão, ou seja, corremos o país todo, que era coisa que não fazíamos antes disso, tocávamos só em Lisboa. De repente, pronto, tu ias a 20 programas de televisão por ano, mais ou menos, ias 20 vezes à televisão só num canal. Ias ao concurso do Carlos Cruz, ao concurso do Júlio Isidro, ou não sei o que mais, o quê, ao programa da manhã, ou etc. Portanto, Natal dos Hospitais, tudo, Miss Portugal. Uma vez nós não quisemos ir à Miss Portugal, porque achámos que não tinha a ver connosco, não sei o quê. Pá, o pessoal da editora ficou chateado, não podem recusar estes convites, não sei o quê. Portanto, foi uma grande projeção. Em Portugal, se tem sucesso, é logo um fenómeno nacional, não é? Como lá fora, há uma dimensão do país para ter sucesso e não ser unânime a toda a gente, não é? Sim, sim. Aqui porque, acho que isto ainda se verifica, portanto, a partir do momento em que começas a tocar na rádio e a aparecer na televisão, a realidade entretanto alterou-se. Mas, por exemplo, as novelas ultimamente fizeram muito o papel que a rádio fazia de antes, de projetar canções e artistas. E pá, pronto, e viram fenómenos nacionais, porque as pessoas conhecem as canções. Se bem que eu acho que hoje em dia as canções já não ficam como ficavam. Agora o processo está a recomeçar, ou seja, eu quando comecei a dar os meus primeiros workshops em 2004, 2005, 2006, eu perguntava às turmas, dei-me tipo, agarra no cabelo e perguntas, dê-me um hit português dos últimos anos. E o pessoal ficava um bocado silencioso. Alguém dizia, Jardins Proibidos, eu dizia, 1990 e não sei quantos, não é dos anos 2000. Atenção, nós temos uma situação que foi, digamos, a maré inglesa, a maré de bandas a cantar em inglês, que teve o seu auge provavelmente em 2006, não, 2004, 2005, por aí. Houve um duplo disco, tipo o melhor do rock português, 84, 85, e em 35 bandas, só uma que tem o nome português, e só para aí 4 é que cantam em português, em 35. Depois, felizmente, aconteceu o fenómeno da Flor Caveira, e apareceu o Tiago e Lulo, o B. Fachada, o Samuel Lúria, não sei, Diolinda, e felizmente, eu digo felizmente que eu adoro português, não gosto da cena de cantar em inglês, pessoalmente não gosto. Mandar os niños para el liceo francés. La salsa de amoreras, que rica para bailar. La salsa de amoreras, que rica para brincar. Salsa de amoreras, qué rica para bailar. La salsa de amoreras, qué rica para soñar. Gimnasticar aeróbicamente, practicar yoga solo para ser diferente. De la cabeza también hay que cuidar. Psicanalista es un guapo de tarar. Por acaso é uma coisa engraçada, feitas as contas, portanto, para já não houve nenhuma zanga com o final das atividades. Ninguém se zangou, portanto não houve rupturas, não houve nada disso, somos amigos, jantamos, damos, de vez em quando cantamos juntos. E dá-me a impressão que o que é que ditou o fim dos Afonsinhos foi, nós antes de gravarmos discos, dávamos umas respiradas, ou seja, a gente fazia uma temporada, e depois estávamos algumas semanas sem nos ver, até que pintava outra vez o bichinho de bora aí, pá, alô, bora aí tocar outra vez e não sei o quê. Epá, e de repente tivemos 4 anos seguidos de grava, sai para a estrada, grava, sai para a estrada, grava, sai para a estrada. Agravado também pelos, ou seja, começou a ser difícil compilar repertório, justamente por causa dos complexos na editora. Ah, este aqui é parecido com não sei o quê. Ah, este aqui é muito abrasileirado. Ah, este aqui é não sei o quê. Portanto, as nossas propostas musicais começaram a chocar e a não ter saída. Opa, e lembro-me que a dada altura, no nosso período decadente, se quiser chamar assim, que começámos a cantar algumas coisas em inglês, porque já nem sequer tínhamos resposta. E o nosso melhor repertório, que é o repertório, digamos, do Tiro Lírio Vladimir, que é o repertório, digamos, antes do Nuno Faria de se ter juntado a nós, o nosso melhor repertório não foi gravado. E provavelmente, se fosse hoje em dia, ainda seria pior, porque hoje o espólio perde-se no mundo dos computadores. Hoje em dia, os espólios são digitais. Ou seja, o António Variações apareceu porque alguém descobriu umas cassetes numa gaveta, ok? Isso acontecia com música, acontecia provavelmente com fotografias, acontecia com escritos, com essa de Queiroz, claro. Pegaram umas páginas numa arca, não sei mais o quê. Hoje em dia tudo isso está digital, está dentro de caixas pretas pouco apelativas dentro dos computadores. Ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo, o João Aguardela desapareceu. Epá, o que é que é feito? Por sorte, o João Aguardela era companheiro da Sandra Batista, é Batista que ela é, não é? Não sei. Da Sandra, que em certa medida deu um seguimento ao trabalho dele, e hoje em dia, se calhar, o projeto Megafone até tem mais visibilidade do que tinha quando ele era vivo. Mas estava tudo dentro da caixa, e ele teve esta sorte de ter a Sandra. Não havendo, epá, ou seja, no futuro, o que é que vai acontecer às tuas fotografias ou aos textos que alguém escreveu? Ou seja, os computadores tornam-se obsoletos, vão para o lixo. Uma tia, por exemplo, lá está, a tia do Rui Veloso descobriu umas cassetes e foi levar a uma editora. A tua tia, se calhar, não vai pegar num computador, para já não sabe onde é que estão as músicas, não sabe o que é que lá está dentro. Isto deixa-nos um problema. Quantas bandas ficam por acontecer que poderiam ter sucesso que não foram por causa das editoras? Se tu fores a ver a situação das editoras, é um mundo feito de preconceitos. Eu da minha experiência, porque realmente já não sou um novato, eu da minha experiência tiro uma conclusão incrível, que é do género. Passaram quantos anos desde que eu comecei a tocar? Eu digo que esse concerto de 20 de julho de 78 foi o meu. Se eu tiver uma data para comemorar, é essa. Portanto, 20 de julho de 78, passaram já 37 anos. Epá, quem diz 37 diz 40, e quem diz 40 diz 50. Mas, por exemplo, a situação de um palavrão, ou por exemplo, uma palavra como cu, na rádio, ou seja, tu apresentas uma canção a alguém e ai Jesus e a letra. Estás a ver? Eu vou dar um exemplo. Tu sabes que recentemente fiz um projeto que é a Rádio Royal, as meninas cantam as Royalettes, e uma das músicas é Os Homens, tem uma linha que é Os Homens, como é que é? Os Homens. É qualquer coisa como, para eles nós só temos pernas e mamas e de resto não temos nada. E disse-me textualmente o Pedro Ribeiro, diretor da Rádio Comercial, com esta letra não. Portanto, apesar de tu estás a dizer do paradigma ter mudado. Aliás, isto era compreensível se o diretor da Rádio Comercial fosse o mesmo de 1982. Mas não é o mesmo, é de outra geração. Portanto, praticamente vão passar 50 anos e tu não podes dizer que o. Nem estou a falar da Rádio Renascença, que sempre foi o Ai Jesus das rádios e das palavras, não sei o quê. Enquanto continua a mesma cena das músicas em inglês, fucking, agora a palavra bitch, até a Britney Spears é bitch. Isto é uma anormalidade. Portanto, as coisas não mudaram assim tanto. E no que toca a editoras, continua a haver o complexo e o preconceito e o ai se, e ai tenho medo que. Eu vou dar um exemplo. Nós fundámos uma produtora que era a Banana Royal. E às tantas começámos a dar com os de Olinda, portanto, os desconhecidos de Olinda. Nós começámos a produzir espetáculos dos de Olinda, e aquilo era uma coisa tão boa e tão visivelmente vai ser um sucesso. Um dia convidámos a malta da indústria, sei lá, a Paula Homem, malta da rádio, não sei o quê, para um espetáculo no Baxim, que eles realmente lá foram lá ver o espetáculo. Mas, ai pá, não sei o que, isto se calhar tem a componente visual, isto se calhar em disco não funciona, ou seja, continuam com os mesmos pruridos de 1985, que ai se e ai tenho medo de, quando tu sabes que à partida aquilo tem tudo para vingar. Já este trio feminino que eu te falo, as Royalettes, também é uma coisa super popular, super faz sempre imenso impacto em onde passa, mas fomos levar aquilo ao Paulo Junqueiro, à Sony. Ai, isto sem um DVD, isto só música, isto não passa, mas, portanto, pá, eles continuam iguaizinhos, seja a rádio, ou seja, o mainstream da indústria está paralisado pelos mesmos preconceitos de há 40 anos. A verdade é essa. Eu tornei-me produtor por uma razão muito engraçada, que é, nós no estúdio não sabíamos falar o calão do estúdio. Ou seja, começámos a gravar a sério, não é? O nosso primeiro produtor foi o primeiro e único sempre, foi o Ramon Galarza. E trabalhámos também com o Zeca Rapa, com o Cajó. Pá, nós no estúdio não sabíamos o calão do estúdio, ou seja, não sabíamos dizer... é mais agudo ou mais grave, falávamos em som grosso ou som fino, e sentíamos às vezes um bocado aldrabados porque não se... Imagina, por exemplo, uma reverberação estava pronunciada demais e não sabíamos dizer a reverberação está pronunciada demais, o delay time, aquelas coisas de calão técnico. E eu às tantas comprei um multiprocessador de guitarra que tinha os efeitos todos, os compressores, os reverbs, delays, os coros e flangers e não sei o quê, e comecei a tratar paralelamente. Arranjei uma coisa que também se tornou no companheiro ideal dos músicos desse tempo, que era o gravador de 4 pistas de cassetes. Pai, comecei a gravar material. Aliás, eu tinha um projeto que também assinou contrato com a editora, mas que acabou por não sair, chamado Senhor Lopes e as Essenciais. Eu chamo-me Lopes e as Essenciais eram as máquinas que eu tinha para produzir aquilo tudo. Assinei contrato também, só que foi decidido que o grupo andasse primeiro e assim foi e assim ficou. Mas portanto, comecei a gravar as minhas músicas e a começar a perceber um bocadinho mais disso. Epá, e portanto, às tantas já dominava a cena das gravações. A primeira artista que eu produzi, curiosamente, era a Xuxa Portuguesa, era uma cantora infantil que era a Kika. Ah, eu vi quando era criança e via lá tocar. Pronto, fui eu que produzi essas canções. Epá, e pronto, e depois... Composto ou só produziste? Composto e produzido. Ela era só intérprete. Mas pronto, estavas a perguntar quando é que me tornei produtor. Sim, sim, sim. Foi por essa altura. Aliás, o último disco de Afonsinho já diz lá produzido por Ramon e Afonsinho, porque nós já tínhamos muito voto na matéria. Apesar de sempre as nossas primeiras gravações saíram tal qual o que a gente queria. Fizemos muitas remisturas e muitas coisas até sair como queríamos, mas saiu como queríamos. Portanto, também, a produção também é nossa, apesar de não estar acreditado como tal. Nós costumávamos ir jantar juntos, nesses tempos das gravações, íamos jantar juntos com o Ramon Galarza e com o Rui Veloso, que morava muito perto do restaurante onde a gente ia jantar. E normalmente, depois de seguir ao jantar, íamos para o estúdio tocar um bocado ou curtir uma cena qualquer. E um dia estávamos todos a chegar ao estúdio depois de jantar, os jantares eram bem regados e o pessoal ia todo animado, estava a gravar o Dino Meira e meteu-nos todos a fazer uns coros. Não produziu o Dino Meira. Depois, por exemplo, fiz um trabalho de produção com o José Cid, por exemplo. O José Cid quis fazer um álbum em espanhol e eu, como tinha estado na Venezuela e domínio espanhol, ajudei-o. Né? Porque tu, se vais gravar em espanhol, com que pronúncia vais gravar? Com a de Madrid, que é entonces? Ou vais gravar com a mexicana, entonces? Portanto, tens de ter... Há um espanhol mais ou menos standard, que é o das notícias. Mais ou menos. Portanto, tive esse trabalho de produção exclusivamente vocal, ou seja, não tive nada a ver com a produção instrumental do trabalho, só produção apenas vocal. Pá, também produzi, por exemplo, o General D, que foi um puto que chegou lá aos estúdios onde a gente trabalhava com umas demos muito esfarrapadas e a gente teve que refazer o instrumental todo. Trabalho de produtor. Os anos 90 não tenho boa recordação, se queres que te diga. Foi assim, uma década já muito, muito maluca. Para já, porque todos esses projetos foram por água abaixo. Quer dizer, também sou eu que estou a ser aqui negativista, porque, entretanto, não nos podemos esquecer que nos anos 90 apareceram os irmãos Catita. E gravámos ainda nos anos 90. Mas, por exemplo, os Afonsinhos terminaram. Eu gravei um Bisca Sol na altura, que era o Funky Punky Tranky. Também não me orgulho muito desse disco, mas lá está, a escolha do repertório para o disco foi, não, esta não, que é parecida com o Pedro Brunhosa, esta não, que é muito acelerada, esta não, que não sei mais o quê. Pá, e portanto acaba por ser um conjunto de canções desgarradas do espírito original. Nada tem a ver com o que eu queria fazer. E, pá, e portanto o disco foi um fracasso imenso. Bem, pronto, e depois até se ressente no teu próprio bolso, porque estás habituado a fazer um certo tipo de trabalho com um certo tipo de retorno financeiro, que depois não acontece, pá, e tu ficas prejudicado, ficas com menos dinheiro, menos projeção, menos espetáculos, menos concertos, menos tudo. Então fazias mais produção do que outra coisa nos anos? Sim, realmente, pá, sempre continuei a gravar as minhas coisas, as minhas demos. Eu tenho uma série de... Pá, tenho uma coleção bastante grande de material não editado, não é? E está todo registado, desde que Adelaide Ferreira fugiu com aquelas canções, registávamos tudo e não sei o quê. Menina, quando pisa a passarela, você é uma sensação que provoca em muitos homens uma enorme tensão. Mil convites para dançar, o Skylab ou Adlib, já começa a enjoar. It seems like a bad trip, bad trip. Bad trip, bad trip. dos homens uma enorme tensão. Mil convites para dançar. Vai, entretanto, abrir um espaço novo em Lisboa. O espaço vai ser 3 em 1. É uma loja de roupa vintage, mas a roupa não é usada nem em segunda mão, portanto é fabricada lá. Ao mesmo tempo que vende roupa, vende-se também coisas do imaginário português, como cerâmica de Bordal Pinheiro ou de alguns artistas que achámos engraçados da zona de Barcelos, sabonetes de Aque Brito. Atenção, não é nada o espírito da loja portuguesa, apesar dos produtos serem portugueses. Portanto, temos esta loja, tem também um bar com copos night, apesar de também não ser um espaço noturno. Nós queríamos muito divulgar e fazer furor no horário pós-laboral, e digo isto a começar às 7 da tarde, ou seja, e também temos música palco, música burlesco, cabaré, performance. E queríamos que isso se passasse num horário perfeitamente entre as 7 e as 10 da noite. À inglesa, um bocado. À inglesa, à espanhola, à holandesa. Há tudo menos Portugal. Exatamente. Portanto, queremos que é um terreno fértil com esta nova movida do Poço dos Negros, talvez. Pá, porque também eu penso que não interessa fazer mais, criar mais um bairro com nightlife. Mais um sítio barulhento com os vizinhos a refilarem, não sei mais o que, não é o futuro. O futuro é tu criares uma cena nova, epá, e atrair novos públicos para as pessoas perceberem que, em vez de saírem à noite, podem sair do trabalho e ir curtir, e quando forem para casa já vão de vez. E podem até fazer isso durante a semana, porque podem ir trabalhar no dia a seguir. Exatamente. E já há prazo para a abertura? Opa, a abertura é brevemente, costumo dizer que é antes de Natal, talvez em Outubro. Olá, obrigado por terem escutado este episódio. Peço desculpa pelo barulho, na verdade estavam vários elétricos a passar, estávamos num café, mas eu acho que pela conversa valeu completamente a pena. Não esqueçam de nos visitar em www.prandoscostumes.pt, o vosso podcast dedicada à música portuguesa. Vai voltar daqui a 15 dias com mais um convidado. Não se esqueçam de nos subscrever no iTunes, de fazer essas coisas que eu digo todas as semanas, de meterem gosto na nossa página do Facebook e, claro, não se esqueças de ser altamente. Voltamos daqui a 15 dias com mais um Brandos Costumes. O meu nome é Pedro Paulos e até lá!